presença inconfundível, como prometeu, já posso sentir. Seu toque é indescritível. Vá de novo, quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Faz de novo, quero mais do seu poder. Faz arder em nós desse fogo que é você. Que é você.